Ministério Juninho Nutella, irmão. Eu não conheço um profeta que não seja perseguido. Eis aqui o relato de mais um. Prudente como a serpente. Prudente como a serpente. Mixtape. Profeta de calça larga. A quem me dera saber se todos fossem irmãos meus, mas somente Deus sabe quem é fariseu. Antes que tal se manifeste como uma praga, uma peste que mata e destrói como Adolf Hitler fez com milhões de judeus. Tipo Jesus, eu amo e respeito a todos, mas sem dar muita confiança, pois é tanta coisa ruim que eu trago na lembrança. Com gente má é difícil ser criatura mansa. Vi muitas coisas em minhas andanças. Criei um ditado pra mim: se tu não vigia, tu danças. No meu coração existem cadeados e trancas. Me perdoe por minhas palavras sinceras e francas, pois eu sei que ser sincero incomoda a falsidade alheia. E eu não sou mosca pra cair na sua teia. Fala mal dos outros é uma coisa muito feia. Ser odiado por ser eu mesmo muito me lisonjeia. Eu nasço, renasço das cinzas, eu me faço fênix. Sou cristão verdadeiro, pronto pra arregaço. Quando você pensar que eu sou a caça de caça, prudente como a serpente pra não cair no teu braço. Veja atenção em como eu faço. Danço conforme a música sem errar o passo. Não sou abstrato como papo. Eu tô ligeiro. Todo desprezo é pouco. Pra quem me odeia e fala mal de mim, me chamando de louco. É verdade, sou louco. A palavra louco é pouco pra definir minha personalidade, meu elevado QI. Não é qualquer um que nasce pra ser nobre MC. Tem gente que nasce só pra machucar e ferir o sentimento de sonhadores que falam dos seus amores. Em momentos de horrores, pensei que eu ia cair e cair. Só que eu me levantei, graças a Deus recuperei, reconquistei muitas coisas que eu perdi. Dignidade, respeito, principalmente amor próprio. Mente sã, é muito importante estar sóbrio. Já senti ódio mesmo sem querer. Confiei demais e paguei pra ver. Pedi pra sofrer, mas aprendi a lição. Nem tudo que pede sentimento a gente põe o coração. Eu nasço, renasço das cinzas, eu me faço fênix. Sou cristão verdadeiro, pronto pra arregaço. Quando você pensar que eu sou a caça de caça, prudente como a serpente pra não cair no teu braço. Veja atenção em como eu faço. Danço conforme a música sem errar o passo. Não sou abstrato como Pablo Picasso. Não é toda ideia que eu abraço, parceiro. Eu tô ligeiro.